agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado, Brasil dos grandes amores. Como é que foi o seu final de semana, hein? Tudo certinho? Viveram grandes emoções? Se divertiram? Se apaixonaram? Ah, estamos de volta, né? Segunda-feira, hoje, 23 de maio de 2016. E aí, como é que foi o seu finalzão de semana? Tudo bem? Um abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga. Pode aumentar aí o volume do seu rádio e vamos juntinhos. Prepara o seu coração para viver grandes emoções em mais um Encontro Central. Eu sou Ailton Moreno e a partir de agora, com muita emoção, com muita sensibilidade e muito amor no coração, vamos começar o nosso programa apaixonante nesta segunda-feira, 23 de maio de 2016. Quero fazer um programa de amor, onde você viva as grandes e fortes emoções. Que os corações se apaixonem, que as canções toquem sua sensibilidade e que você aproveite da forma mais especial. Estamos juntinhos, a partir de agora, na trilha sonora do seu coração, com mais um Encontro Central. Vamos juntos com as mais belas canções, porque está no ar o seu programa de amor. Encontro Central. Amor puro.

e acho que foi devagar. Se fosse rápido, eu teria sentido e talvez tivesse pisado forte no freio. Ninguém gosta de mudança, já que toda mudança implica uma perda. Quando a gente muda, acaba saindo da nossa zona de conforto. E a zona de conforto é, como o próprio nome diz, confortável, segura, boa. Ele me deixou mais forte. A gente nunca percebe a força que tem até acontecer algo. E quando esse algo acontece, plim, surge aquela força absurda e a gente se surpreende com as reações, pensamentos, sensações. Ele me levou a algumas pessoas. Poxa, eu lamento dizer isso, mas ninguém é eterno. E sabe aquele seu amigo, muito amigo? Ele vai te deixar chateado. E sabe aquela pessoa incrível que você contava? Ela vai te decepcionar. E sabe aquela colega que almoçava todas as quartas juntos com você? Ah, ela vai passar a almoçar com outra pessoa, depois que uma de vocês mudar de emprego. A vida é assim, amigo. Traz algumas pessoas e afasta outras. Mas você me mostrou o que é um verdadeiro sentimento. É que nem sempre a gente sabe. Às vezes é necessário um empurrãozinho, um beliscão ou uma queda, um peteleco na orelha. A coisa está ali ao seu lado e nem sempre os seus olhos estão bem abertos para enxergar. Você me ensinou que os dias nem sempre são ensolarados e que a chuva tem a sua beleza, o cinza também, e que nada é eterno e que ninguém ganha sempre. E que esse é o grande barato de tudo. Essa inconstância, essa incerteza, essa interrogação. Você me fez ver que a beleza vai além de um salto alto, uma sombra preta, uma chapinha e unhas bem feitas. E que dinheiro não compra caráter. E que educação não está em nenhuma prateleira do supermercado. Você me fez acreditar que tudo passa, que nenhuma dor é para sempre. Que nenhuma alegria dura 365 dias, que a gente vive numa gangorra e que o ditado, um dia é da caça, o outro é do caçador, é a coisa mais verdadeira que existe. Você me deixou enciumada. É que todo mundo sabe quem ele é, todo mundo já sentiu os efeitos que ele traz, todo mundo já provou o seu sabor e já se jogou em seus braços. Ele, o tempo, amigo, esse ele é incomparável. Por isso, tenho certeza que o meu amor chegou com verdadeiro tempo em nossas vidas. Estamos apresentando Encontro Central. Nothing's wrong. Minha vida.

apresentamos Encontro Central. Encontro Central, encontro dos grandes amores, dos casais apaixonados. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta com os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site, ouvintecentral.com. Olá, meus queridos e eternos namorados, estamos de volta com seu programa romântico, o programa que toca os seus sentimentos de uma forma muito especial. Está no ar o nosso Encontro Central, eu sou Ailton Moreno e vamos juntinhos em mais uma hora de muita música bonita, com mensagens apaixonantes e, claro, com você, a nossa linda tradução, falando de amor, tocando os seus sentimentos. Aqui e agora, a nossa tradução no Encontro Central. Não. Você não gostaria que a gente tivesse tentado? Você sente o que eu sinto? Você sabe que o meu amor é mais forte que o orgulho? Não. Não deixe. Não deixe sua raiva aumentar.

landing. The dog fastens a pound of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Encontro Central, o encontro dos amores, o encontro dos apaixonados. Nosso programa toca seus sentimentos, mexe com sua sensibilidade. Queremos fazer o melhor para o seu coração, para você ouvir e se apaixonar. Você pode também enviar o seu recadinho para a gente, para o nosso site, ouvintecentral.com. Depois do intervalo eu volto trazendo os recadinhos apaixonados do coração. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, Brasil dos grandes amores! Estamos voltando com o nosso Encontro Central, seu programa de amor. E a partir de agora tem os recadinhos do coração. Mande o seu também através do nosso site, ouvintecentral.com. Deixe o seu recado apaixonado, manda o seu carinho para quem você ama de verdade. Recadinho da Marlene, especialmente para o Paulo em Catanduva. Eu tenho uma vontade imensa de, juntinhos com você, planejar a vida. Porque são duas almas que constroem uma estrada bem juntinhas. Não sei como esse trajeto chegará ao fim. Mas apenas tenho uma certeza que temos que construir juntos nosso amor e nos amar infinitamente. Eu gosto a cada dia mais de você. Porque você é tudo em minha vida. Eu te amo e te quero sempre. Denilda em Fortaleza para o Mário. Não dá para negar. É você que tem sido e vai continuar sendo você. A minha escolha, a minha certeza, o meu eterno amor. Só quero te dizer uma coisa. Eu te amo. Um encontro com o ouvinte.

sit and you stare and you wait and you wonder. You think maybe it's me and I'm being a fool. You start to believe it's a curse that you're under. And you're just a doll for a girl who is cruel with a pin. So let me out, or let me in, and tell me how. Homeless, and here in the warmth of a silent defeat, you gotta be honest with me and be ruthless. Steady shifting uncomfortably there in your seat and your skin. So let me out. Gosta de sonhar olhando as estrelas. O meu sonho é mais real depois do amor. Eu igual você não tenho pressa. Também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Eu igual você não tenho pressa. Também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Você ama matemática, eu adoro português. Me arrependo do que fiz, você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão. Dois jeitos de ser num só coração. É